Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Damos início ao programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, nesta sexta-feira, 18 de julho, um programa com reposição também neste domingo, dia 20 de julho. Saúdo o seu padre António Loureiro, que, como referíamos um com o outro há instantes, já há algum tempo que não nos víamos, senhor padre. Andou um bocadinho arredado, mas foi só mesmo falta de tempo, é, não é verdade? Às vezes, então, em primeiro lugar, uma saudação a todos, à Liliana e a todos os nossos ouvintes. Às vezes acontecem reuniões, também tive uns dias de férias, pronto, tem acontecido assim. Também merece. Exatamente. Não é verdade? Também merece. Para renovar energias, não é? Portanto, o Sr. Padre, e isto tudo porque o Sr. Padre está sozinho aqui na unidade pastoral de Oliveira do Hospital. E assim vai continuar, ao seu padre. Pois não é verdade? Sim. Portanto, isto a propósito de uma consideração que nos traz, no âmbito das nossas considerações, que são as nomeações na Diocese de Coimbra, feitas ontem pelo Sr. Bispo. Exatamente, foram ontem divulgadas, sem muitas surpresas. Portanto, no nosso caso, continuaremos aqui igual, no nosso tipo estado, com uma diferença, é a tábua. O Sr. Padre Paiva já há uns tempos tem manifestado algum cansaço e há uma debilitação física, digamos assim, e já tinha pedido para poder, pronto, concluir o seu ministério. Depois tivemos o caso do Padre Tomás, também teve um problema, portanto estava ali uma situação difícil em Tábua, e agora foi nomeado um novo padre, que é o Padre André Sequeira. Oxalá seja aqui bem acolhido e se sinta bem também neste ambiente, mas uma missão difícil. Talvez vai estar sozinho como padre, mas com 15 paróquias. Tentava. Portanto, vai substituir dois sacerdotes. Dois padres. Portanto, saem dois e entra um. Portanto, fica aqui um déficit, não é? Fica aqui um déficit. O que já tenho conhecido também aqui no meu caso, pois já desde há um ano que também fiquei sozinho. E este ano o seu bispo, pois, já me tinha manifestado a pouca disponibilidade para poder pôr alguém a colaborar, porque não tem. Este ano, entre as vicissitudes, foram basicamente três baixas de padres. E na Diocese? Na Diocese, além daqueles que se reformam, também há padres que se vão reformando, e não há novas ordenações, não há muitas candidatos ao sacerdócio, também é um momento difícil, não vão aparecendo assim com a capacidade de renovar, e então ficam os tempos difíceis, que eu apenas tenho a agradecer muito a todos os leigos que colaboram, porque é verdade que isto acaba por ser um bocadinho extenso, muitas coisas, responder a muitas situações, depois também já não temos a agilidade da juventude, digamos assim, e então também torna a coisa um bocadinho difícil, mas felizmente temos aqui um grupo de colaboradores leigos em diversas áreas pastorais que muito têm ajudado e têm possibilitado. Que se calhar outros padres não têm essa ajuda, pois, não é? Se calhar não terão. Se calhar não terão. Aliás, eu estive estes dias de férias, estive com uns amigos, uns padres amigos do meu tempo de ordenação, que estão em Espanha, e eu dizia, vamos, aqui vocês estão uma igreja muito avançada. Aqui nós ainda fazemos tudo, ainda não temos essa... Em Espanha. Em Espanha, concretamente em Valência. Portanto, ainda não tem, mas também tem muitos padres, ainda tem, na realidade, bastantes padres. Mas, realmente, o papel dos leigos, no nosso caso, é muito mais empenhativo, muito mais empenhado, muito mais comprometido, e muita responsabilidade e muita ação contínua. E graças a Deus conseguimos aqui um grupo de leigos que efetivamente ajuda e que vai mantendo. Agora é verdade que não é a mesma coisa, a atenção pastoral, que claro, três padres ou dois padres não é a mesma de um padre. Mas pronto, olha, são 10 paróquias, não é, seu padre? Temos aqui 10 paróquias. 10 paróquias. Mas ultimamente sociais, ainda. Mais outro, porque no fundo acaba por ser. E os sinociais às vezes ocupam demasiado tempo. Felizmente também temos leigos que são e de outros técnicos que vão correspondendo. Mas sempre há momentos de maior crise, de maior dificuldade, a pessoa tem que estar muito mais presente. Pronto, tudo isto também morre um pouquinho. Exato. Aliás, muitos padres dizem, ao bispo, manda onde quiser, mas para sinociais não. Porque acaba por ser uma, digamos, quase que uma organização empresarial, porque é uma empresa. E que exige muito de quem atenção, é o dirigente, não é? É, e muita responsabilidade, digamos assim, muita atenção, porque as coisas não podem falhar. Felizmente é o que lhe digo, que temos conseguido. A minha tarefa quase é conseguir pessoas que vão ocupando estes lugares, certo, de modo positivo. Uhum. Mas recentemente ainda contou com a ajuda de um outro padre que vinha celebrar algumas Eucaristias. Sim, ainda vai continuar com esse apoio. Sei como é que vai ser, porque esse é o padre Nuno Fileno. Mas estava a estudar. Que está a estudar. Também foi nomeado para responsabilidades pastorais. Pois. Concretamente na pastoral universitária, no Centro de Justiça e Paz, portanto eu não sei, ainda não falei com ele, que disponibilidade é que irá ter. Vamos ver o que é que vai acontecer. Uhum. Mas realmente, o facto de vir um padre ocasionalmente, ou tivemos um tempo que era duas vezes por mês, então isso facilitava bastante, porque havia mais celebrações da Eucaristia. Se essa ajuda torna-se bastante mais difícil, vamos ver o que é que Deus nos reserva. Mas penso que a falta de clero, digamos assim, também é um desafio para que os leigos, porque a Igreja não é uma propriedade dos padres, é um corpo, o corpo de Cristo, que aliás também falaremos hoje um pouquinho nas leituras, e é de todos. A fé é de todos e é para todos. A salvação eterna é para todos. Então todos somos convidados a assumir também o peso, o fardo, digamos assim, da Igreja e da evangelização e da missão, que evidentemente durante muito tempo na Igreja Latina, na Igreja Europeia, foi assumido pelos padres, porque havia muitos padres. Mas se fomos a terras de missão, que é agora o que também Portugal começa a ser, terra de missão, em que há menos ministros, mas tem que haver mais leigos. E em terras de missão, com menos sacerdotes, a fé vive-se e até se vive de uma maneira talvez até mais intensa, porque responsabiliza-se. A fé é da comunidade, não depende tanto do padre, depende de Cristo. O padre é um alimento, é uma força, é um reforço, mas a resposta é a Deus. Então, sei lá, também possamos escrever, às vezes, estes tempos de crise também nos motiva mais com responsabilidade. Uhum. O que, por outro lado, também provoca algum cansaço nos leigos. Essa pessoa está ali, uma coisa é ir participar uma vez por mês, outra coisa é estar todas as semanas assim, por ali. Pronto, também que é o que tem acontecido, não é? Também nas celebrações de palavra, não é? Porque depois as missas são substituídas pela celebração da palavra, não é? Há catequese, há muitas coisas, há a pastoral da família, portanto os leigos acabam por estar uma presença mais sós. Mas o que depois, é isso, temos que aqui também... Porque depois as famílias dos leigos também cobram, exatamente, não é? Exatamente. É toda uma... É um dinamismo onde nos prometemos todos. Então, se for a família toda num dinamismo de caminho cristão, é mais fácil. Se é só um elemento, pois, que está a fugir sempre, o outro diz... É mais difícil. O que é que está a acontecer? Mas pronto, esperemos que o Espírito Santo nos ilumine, a mim e aos outros, né, e à nossa comunidade, para podermos, no meio das dificuldades, pois conseguir bons frutos, oxalá, não é? Muito bem. Mas não podemos andar sempre esgotados, dizendo não dá. Pois. Não é? Que também é um síndrome que já veremos a seguir, que tem acontecido também bastante no reino. Isso. Seu Padre, a banda da paróquia de Coimbra foi nomeada para Prémio Internacional de Música Católica. Exatamente. Então, apraz muito registar que é uma banda de Coimbra, onde está o Monteiro, que é o responsável da pastoral juvenil. Hugo. Sim, depois está também o padre João Paulo Vaz, o irmão, e é um grupinho que está há uns 12 ou 13 anos começou e tem vindo a ganhar força. E já foi daqui que resultou o hino da Jornada, exatamente, Mundial da Juventude. São eles que foram os criadores do hino da Jornada Mundial da Juventude. E então tem um desígnio muito interessante. A banda da paróquia quer falar de Deus através da música. E penso que isto é um elemento muito importante. Portanto, a música também pode ser um instrumento de evangelização. E de vez em quando aqui passamos músicas católicas, né? Músicas, uhum, cristãs, que são pessoas que têm esse dom. Muitas vezes era um padre ou era uma freira, mas... E porque não um leigo, porque não uma banda, porque não um grupo. E tem surgido até, não é, seu padre? É, exatamente. Portanto, às vezes até em bandas de onde menos se esperava tem surgido, sim, algumas... Por exemplo, o Brasil desenvolve muito a música, sim, como a evangelização. Uhum. A Espanha tem também muito, uma tradição de grupos que se dedicam, que se consagram a Deus quase, através da música. Mas pronto, penso que isto é bom para um jovem que tem talentos, só optar por desenvolver o talento da fé e oferecer os seus dons para a música e para o canto religioso. Normalmente estes grupos que se dedicam à música católica depois também renunciam a outras formas de música que também podem ter sucesso, mas dedicam-se a este caminho para ganhar uma especificidade, ganhar também nome neste contexto, digamos, uhum, assim, e depois como expressão de fé, implica ter fé, implica rezar, implica construir músicas de inspiração bíblica e que ajudem os outros a rezar. Portanto, olho parabéns à banda da paróquia e oxalá este exemplo se possa repetir mais vezes também. E oxalá consiga um ótimo resultado neste concurso. Sim, sim. Sr. Padre, traz-nos aqui um assunto um bocadinho delicado também, que é o olhar sobre o ser padre desde o fracasso de um jovem padre. Exatamente. Fale-nos melhor sobre isto. Uma notícia, não é? Que nos avalou recentemente, uhum, um padre italiano que vivia numa comunidade de 5 mil habitantes, que curiosamente até se dedicava aos jovens, mas que se cansou, se esgotou, experimentou o peso da solidão. Também não sabe muito bem o que é que lhe aconteceu, mas no fundo é a experiência e por isso é a reflexão, não é? E nada fazia prever, não é? E nada fazia prever. O desfecho. Mas quer dizer que ele vivia numa angústia profunda, camuflada por um serviço externo. Mas interiormente viveu um processo que não foi capaz de aguentar. Uhum. Portanto, e que depois o levou ao suicídio. Estava num processo depressivo, uhum, muito. E depois a dimensão humana é essa, quando a pessoa perde o sentido da vida, perde a força da vida. Quando Deus. Porque Deus atua também na realidade humana. Quando a realidade humana fica quebrada, é muito difícil que Deus também possa atuar aí. Deus ajuda a recompor, mas há uma realidade, uma experiência que é também humana. A afetividade humana, a realização humana, o ser com os outros. E muitas vezes a solidão, o estar sempre debaixo da crítica, toda a gente aponta o dedo, não sei o quê, e depois não tem a capacidade de se recuperar, não tem diálogo com os outros, não tem momentos de oração, não tem vida de presbitério ou de comunidade de padres ativa ou forte, isso dificulta muito a vida do padre. Então, efetivamente, de vez em quando acontecem experiências de fracasso, mas como acontecem todas as outras realidades humanas. Portanto, os padres não são diferentes. Exatamente, os padres, mas têm uma carga superior. Uhum. Por isso é também muito importante a seleção dos candidatos, que é agora um problema que temos. Quer dizer, há poucos padres. De vez em quando aparece um jovem, uma pessoa que quer ir para padre. Mas é preciso analisar se tem a capacidade, claro, e a maturidade psíquica, afetiva e espiritual para carregar esta carga. Porque senão qualquer dia. Não é fácil, não é, seu padre? Não, não é que não é fácil. A carga depois, a bruma pesa e a pessoa pode entrar em desespero, não é? Portanto, eu também diria isso, que é um olhar que é bom que a igreja tenha, que a comunidade tenha, para que não seja só também apontar o dedo, mas também compreender, também apoiar, também de alguma maneira ajudar a que este ministério, que é difícil, depois também há a questão da igreja, porque é vivido no clero diocesano de um modo muito individualista, muito solitário, e a solidão não é bom para ninguém. Eu, por acaso, até tenho, como digo, uma experiência religiosa, digamos assim, de viver em comunidade. Eu penso que o padre diocesano devia viver em comunidade. Uhum. Ou o padre tem uma família e tem um espaço afetivo que lhe é remunerador. Ou então devia viver em comunidade, em grupo de três padres, em que entre eles se ajudassem a viver também esta dimensão do celibato. No sentido que há calor humano, que há entreajuda, que há diálogo, que há presença. Mas também com a falta de sacerdotes é difícil, não é? Pois é, difícil, mas isto podiam ser opções pastorais que implicam também. Mas o que é que significa? Agora as locações são mais fáceis. Pois significaria era criar a mentalidade que a vida em comunitária para o clero diocesano que vive só é melhor do que a vida solitária. Certo. Aliás, há paz, há tempos na história da Igreja. Agora, por exemplo, o Santo Curarás, nesse tempo houve também muita força na vida comunitária. Antigamente havia nas igrejas vários padres que se entreajudavam. Antigamente havia também o padre sozinho, que ia com a irmã, ou com a mãe, ou com a família. Tudo isto tende a desaparecer. Portanto, há um problema que a igreja terá que ir refletindo e formando e pensando. Porque a realidade mudou, mas o critério mantém-se o mesmo. Também no pensamento da igreja e dos bispos. Portanto, não tem esta. Pronto, quase cada um olha, governa-se, tem problemas para resolver. E então é importante também este olhar da igreja e da comunidade para a figura do padre, para ser também um pouquinho solidário e ter um pouquinho de compreensão e não só de exigência. Exato. Sr. Padre, o Papa Leão XIV já manifestou vontade de visitar Portugal logo que possa. É, foi uma notícia interessante, não é? O Papa esteve em Portugal na Jornada Mundial da Juventude, mas não como Papa, e então ele agora manifestou esta disponibilidade para poder nos visitar e estar connosco. O Papa também tem falado muito por causa da guerra, de um mundo violento, ainda agora houve mais um ataque na Palestina contra, e foi o parco da única paróquia católica, também foi a igreja dele atacada, portanto, dificuldades, e o Papa tem tido uma voz não escutada, como já o Papa Francisco, proclamando e reivindicando a paz e a harmonia, mas quando o mal entra é muito difícil, pois nós corrigimos. Mas agora, antes, relativamente ao que estávamos a falar antes, até apareceu na Vatican News, que é o portal do Vaticano, uma notícia que falava da importância das férias do padre, que era o seu bispo francês, que refletia um pouquinho e também dizia os sacerdotes também precisam descansar. E daí uma frase muito interessante era: quem não descansa, cansa. Quer dizer, cansas a si mesmo e cansa os outros. Isso. E às vezes estes sinais que a comunidade, que às vezes o próprio na sua generosidade nem se dá conta, mas também é bom que a comunidade às vezes advirta: olha, aqui há uns toques de cansaço excessivo, e advertir para que não se transforma em esgotamento ou em... Pois é, muito pior, não é? Pois é. Está aqui um equilíbrio que é muito bom, e oxalá, porque o padre devia ter uma vida feliz, que tivesse os outros a ter uma vida feliz. Mas a experiência muitas vezes é que o padre também não se sente realizado na sua vida, não é profissional, mas no seu ministério, na sua afetividade, na sua relação com os outros. Então tudo isto torna a vida do padre difícil. Pronto, oxalá o Papa Leão também ajuda a refletir sobre a realidade. Aliás, das primeiras palavras que ele teve foi para os sacerdotes, para que este tempo difícil que atravessamos, que haveremos de atravessar, possa suceder-se outro tempo que seja mais benéfico e que signifique que a missão da Igreja continua viva e eficaz e cativante para a comunidade e para os homens e mulheres e jovens do nosso tempo. E nós cá continuaremos também à espera que marque uma data para visitar Portugal. Seu Padre, também falamos do Jubileu da Esperança e há duas datas importantes para a Unidade Pastoral da Oliveira do Hospital. Exatamente, recentemente tivemos um Conselho Pastoral da nossa Unidade Pastoral, falando do dia 19 de outubro. 19 de outubro, que vai ser a data da peregrinação do nosso arciprestado a Coimbra, participando nas celebrações do Jubileu da Esperança na Diocese de Coimbra. O seu bispo convocou toda a diocese, distribuindo-se em vários grupos, em vários movimentos, em várias, e também uma para os arciprestados. Então a nossa opção foi participar na peregrinação do arciprestado, e a nossa data é 19 de outubro. Então oxalá também todos reservemos o 19 de outubro para irmos peregrinar até Coimbra. Se fosse como hoje, que está assim um tempo ameno e agradável. Ótimo. Hoje está bom. Não sabemos como é que vai estar, se terá bom tempo, se terá chuva, seja como for. É o dia da nossa peregrinação, oxalá todos queiramos participar. Portanto, é um momento de graça, o jubileu pretende ser um momento de renovação espiritual, de renovação da fé, de renovação do encontro com Deus, de renovação do abraço ao irmão. Então, oxalá todos nos sintamos também envolvidos nesta data, 19 de outubro, para toda a nossa unidade pastoral e arciprestado do Nordeste. Muito bem. Mas depois temos uma outra data, ainda, outra data então, que é 25 a 29 de outubro, em que teremos a peregrinação jubilar em Roma dos catequistas. Temos um grupo substantivo de catequistas que irá participar, e então também um momento importante, e oxalá seja um carregar de baterias para um ano de catequese espetacular que irá seguir. E nós mesmo, hoje mesmo à noite, teremos uma reunião com os peregrinos desta peregrinação a Roma dos catequistas. Iremos aqui de Oliveira do Hospital com um pequeno grupo de Penacova, portanto, no total seremos 50, que já é um grupo significativo. Então oxalá também seja uma experiência humana, espiritual e cultural importante, mas nota que seja também nesta dimensão espiritual, de ir às raízes da fé, onde estão os túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo, para podermos viver uma experiência renovadora. São importantes estas vivências, não é? De ir aos lugares, de exatamente sentir e aquela emoção. É uma realidade histórica, não é? Portanto, a fé não é uma coisa que se abstém, uma abstração. Foi ali, houve ali pessoas que foram testemunhas, que viveram, que deram a sua vida pela causa, que estão na raiz, a quem Cristo confiou as chaves da Igreja, que são os pilares da fé. Então faz-nos bem também ir a essa raiz, ao encontro com agora também o novo Papa. Oxalá seja para nós uma experiência fortificante no nosso caminho de fé. Muito bem. Seu Padre, não disse, mas digo agora, que, portanto, estamos reunidos para olhar para a liturgia deste domingo, o 16º domingo do tempo comum. Temos na primeira leitura, a primeira leitura do livro do Gênesis, narra a hospitalidade de Abraão, que recebe a visita de três personagens enigmáticas que fazem a promessa de um filho a Sara e Abraão. Portanto, é esta a principal mensagem que nos é trazida. É um texto que é Gênesis capítulo 18, uhum. Muito particular. É uma, até chama uma teofania. Teofania de Mambré, quer dizer revelação de Deus. Portanto, a narração seria que Abraão estaria junto à sua tenda, aparecem três personagens, e a gente pode dizer aqui enigmáticos, porque não sabe quem são, mas que levam a que Abraão os reverencia, se prostra quase ante eles, tem um diálogo com eles, e eles fazem uma promessa de um filho a Sara, que já estava avançada a idade, e não podia, não podia ter filhos, não é? Não, também, mas já estava há muitos anos, e de repente recebem essa promessa. E eles reconhecem, Abraão, a presença, uma presença especial, que era Deus que estava ali, os enviados de Deus. E depois, a partir deste texto, aparece um icono muito especial, que é da Santíssima Trindade, de Andrei Rublev, que é do século XV, 1415, 1420, por aí, em que fez esta pintura que ficou uma referência até os dias de hoje, que no fundo pretende representar estes três personagens e que são como que se fosse uma imagem da Santíssima Trindade. Que disto pode-se representar, porque veio viver no meio de nós, o Pai e o Espírito Santo não pode, mas estas três personagens como que revelando essa manifestação de Deus, por isso teofania, manifestação de Deus. Pronto, então olha, para quem quiser ir ver o ícone da Santíssima Trindade, Rublev, tem aí também um momento de reflexão e de meditação e de pesquisa, quase diria, porque os ícones eram momentos de reflexão profunda, de oração, em que o pintor, o artista, que era uma pessoa orante, que jejuava, que estava ali uns dias a meditar, para depois expressar de modo plástico esse mistério que entendeu. Então este quadro realmente ficou único, muito famoso, que é o quadro da Santíssima Trindade de Rublev, que era russo, do século XV, e que até hoje ficou como imagem de referência quando se fala da Santíssima Trindade. Muito bem. Seu Padre, a segunda leitura da carta aos Colossenses, Paulo dá a sua vida por Cristo e pela Igreja, mas surge a questão: quem é Cristo para nós? Exatamente, é muito interessante, porque nesta leitura, a leitura começa de um modo muito, diz assim: agora alegro-me com os sofrimentos que suporto por vós e completo na minha carne o que faltava à paixão de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a Igreja. Portanto, Paulo experimenta que seguir a Cristo também para ele traz sofrimentos e perseguições. Ele diz, olha, como Cristo padeceu, eu associo o meu sofrimento ao sofrimento de Cristo para edificar a Igreja, o corpo de Cristo, por vós, não é? Portanto, ele oferece radicalmente a sua vida e participa, não é? Isto porquê? Porque ele diz que recebeu a missão que Deus lhe confiou de anunciar-vos em plenitude a palavra de Deus. Diz algo, o mistério de Deus, do amor de Deus, que foi oculto através dos tempos passados e que agora o deu a conhecer. Portanto, no fundo, o que é que ele está a dizer? O que é que quer dizer Cristo no meio de nós? O que é, quem é Cristo para nós? Esperança da nossa glória. E para manifestar quem é Cristo, ele aceita padecer e suporta no seu corpo o que falta à paixão de Cristo. No fundo, é a continuidade do sofrimento de Cristo. Disto também participam todos os evangelizadores, já seja o padre que se dedica inteiramente, ou o bispo, ou o papa, ou o catequista, ou o ministro. Isto, sofrer por Cristo para manifestar a glória de Cristo aos outros. Então é um texto, penso, muito interessante, mas que nos mostra a profundidade da vida de Paulo e a sua fé profunda, e também o oferecer-se para sofrer com Cristo, para comunicar a Cristo aos outros, para vencer o mal do mundo e manifestar o mistério de Jesus, que é uma vida nova no meio deste mundo, onde o amor prevalece. A luta contra o poder do mal que faz moça, e em Cristo foi a flagelação e a crucifixão, cinco momentos fortíssimos, mas depois Cristo oferece a ressurreição, Deus oferece a ressurreição, ou seja, a vitória da vida sobre o mal, a dor e a própria morte. Se nós não acreditássemos na ressurreição de Cristo, seria um fracasso. A religião seria um fracasso. E às vezes o nosso fracasso é que queremos viver a nossa fé como só para este mundo. A ressurreição, isso não importa. Importa é agora. E é muito difícil. Então, o testemunho de Paulo também é que agora aceito padecer por Cristo para estar depois na glória com Cristo. Que é uma dimensão, penso, muito importante que nós temos que cultivar. O ser humano aspira à vida e à vida eterna. Como dizia João Paulo II, assim, uma expressão muito, muito fervorosa e muito quente e muito viva. Oxalá nós também procuremos a Cristo como o sentido da vida, mas uma vida aberta à eternidade. Muito bem, Sr. Padre, avançamos então para o Evangelho deste domingo, segundo São Lucas, apresentado o diálogo de Jesus com Marta e Maria. É um texto também muito clássico, não é? Jesus que ia a caminho de Jerusalém, e Simão os viu em Betânia, e foram acolhidos por esta família, estava Marta e Maria. Portanto, o acolhimento era muito importante. E então aconteceram dois episódios um bocadinho diferentes. Maria sentou-se aos pés de Jesus a escutar a sua palavra, e Marta dedicou-se, como dona de casa, a preparar as coisas todas, a querer servir o Senhor, tudo para servir o Senhor. Mas depois, vendo que ela estava a trabalhar, e a irmã sentada aos pés de Jesus numa amena conversa, disse: então, eu também quero conversa, não é só para ti, anda a ajudar e depois vamos conversar todos. E Jesus aproveitou este diálogo para manifestar uma prioridade. E qual é a prioridade de todas as coisas? A escuta da palavra de Jesus. Daí é que nasce tudo. Portanto, escutar a Cristo e depois fazer. Este fazer na igreja é muito importante. A Marta que trabalha, a Marta que se esforça. Ser Marta é fundamental. Porque se não houvesse a Marta, não havia alimento, não é? No entanto, a Marta também deve estar a trabalhar escutando a palavra de Jesus. Porque se Marta trabalha para Jesus para servir e não escutar a sua palavra, não sabe nada, está também, como dizíamos antes do Padre, cansada e esgotada. Portanto, este é o que a Igreja depois interpretou como vida ativa e vida contemplativa. E durante muito tempo era Maria modelo de vida contemplativa, Marta modelo de vida ativa. Sim, mas depois, digamos que a visão mais autêntica é a integração das duas dimensões. Integração das duas dimensões, mas dando prioridade à escuta. Que é o que acontece. Primeiro, já no Antigo Testamento dizia: este é o meu mandamento. Primeiro, escuta Israel. O Senhor, escuta Israel. Mas tenho que escutar. Se eu não escutar, estou nos meus critérios, nos meus valores, no meu horizonte. Escuta. Escutar é o que depois me dá força para dar sentido àquilo que faço e para responder amorosamente ao Senhor. Não é só fazer coisas, é fazer coisas amando o Senhor. Então, neste episódio tão bonito, temos essa dupla dimensão da vida: escutar e fazer, orar e amar. Os beneditinos traduziram isto em ora et labora. E esta é a integração que nestas duas irmãs se pretende entender. Mas a prioridade é escutar. Primeiro escuta, depois trabalha. Porque se eu trabalho e não escuto, quando me dou conta, perdi a gasolina, o motor ficou aí gripado, já não pode ir mais para lá. Isso, Sr. Padre, olhamos então para o essencial da liturgia deste domingo e estamos quase no fecho do nosso programa. Traz-nos uma sugestão, qual é? Pronto, como falámos da banda da paróquia, falámos do jubileu, depois voltamos então ao nosso hino de jubileu, porque agora já não é o hino da Jornada Mundial da Juventude. E o hino de jubileu, interpretado pela banda da paróquia. O hino de jubileu já não foi feito por nós, foi em Roma que apareceu, mas sim, agora a interpretação deste hino através da banda da paróquia, que é esta banda de Coimbra que se dedica à evangelização através da música. Vamos então ouvir. Santo, sou a panatista. É o hino do Jubileu da Esperança 2025 pelo coro do Cote de Coimbra. Senhor Padre, é assim e bem que terminamos o programa de hoje. Obrigada por ter estado aqui connosco, por ter conseguido arranjar um bocadinho de tempo na sua agenda, que é tão, tão preenchida, para vir aqui partilhar connosco estas palavras de esperança a quem nos escuta. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado também, é sempre um gosto. Vamos então carregar-nos de esperança. A esperança diz-nos que amanhã vai ser melhor, que Deus está no nosso caminho. Isso há de nos renovar e fortalecer e dar um olhar brilhante aos nossos olhos. É isso mesmo. Seu Padre, muito obrigada. É o programa das Palavras de Esperança desta semana. Olhamos para a liturgia deste domingo 20 de julho, com a ajuda do seu Padre António Loureiro. Nós voltamos no próximo programa. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.